Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, aqui é a mistura do Brasil com o Japão, e não estou falando de axé. Puta que o pariu. Aqui é o Álvaro, e Jorge, você tem que melhorar suas entradas, cara, já estão mais de 10 anos. Porra, tudo bem que ele já tem umas belas entradas. Era isso que eu ia falar, obrigado. Então vamos melhorar essas entradas, cara. Porra. O duro é quando ele raspa logo vida, tudo, né? De uma vez, então, porra. Vai logo, Jota. Aqui é Jota Santos, e de entradas e saídas eu sou apenas o Orelha. Tá bom, né? Tá. É isso aí, galera. O negócio é divertido, então se tem diversão, é aí que eu tô. Uia! E teu nome é? Né? Meu nome é Nes. Não, pera. Eu sou o Yatara. Terceira gravação do cara, ele até agora não aprendeu como é que se entra no Anime Inferno. Tudo bem, vamos lá. Ai, aqui é o Nerd Master, e vocês querem ver eu fazer vocês chorarem em 25 segundos? Escutem. Aí, cena! De ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta a Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta, ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. Ele vibra muito. Você cena dentro do seu cockpit. Bom, depois dessa tentativa falha do Nerd Master, hoje... Olha, caralho, os ouvintes com certeza choraram. Hoje nós vamos falar de... Eu estou chorando por lugares que eu nunca chorei antes. Cada um chora pelo olho que pode, né? Isso se chama calor, cara. Tá. Se chama olho, cuidado. É, hoje nós vamos falar de a influência de Ayrton Senna na cultura pop japonesa. É tipo um anel, assim, ele vai influenciando. Mas isso, é um pra todos nominar, porque foi quase isso que aconteceu. É, a gente fala de suor, um anel, um olho. E assim que começa. Né? Referências escatológicas à parte. Que escatológica? Eu tô falando do olho, a gente tá falando de suor, cara, porra. Então, não foi esse o olho que o Jota deu como referência. Não, eu não dei nada aqui, cara. Aí é problema do olho do Jota. Não tem nada com isso. É, tira do meu olho, mano. Bom, começando a pauta do jeito sério, claro que vai descambar daqui a 5 segundos, mas tá valendo. Sim, só tem bandido aqui hoje, não se preocupa não. Pare por você, eu sou um santo. Do pau oco, vamos lá. Exatamente, do pau oco. Já falaram do meu anel, agora do porra. Vamos lá. O Ayrton Senna, além de ele ter sido um herói brasileiro pra muita gente nos anos 90, alguns dessa gravação não vão lembrar muito bem como era, né, Álvaro? É, cara, eu tinha 6 anos, velho, quando ele morreu. Imagina antes. Pois é. E assim... É que nem todo mundo é velho, que nem eu, né? Nerd, eu acho que... por obséquio, quantos anos você está? 50. Ah, então, você viveu bem. Tá bem vivo? Tá bem? Vou prestes pra fazer 51. Tá, boa ideia. Tá vivido? A idade da boa ideia. Tô vivido nada, filho. Eu tô gasto. Isso é que é verdade. Tá vivido. Delícia. E aí, nós do Anime Sphere resolvemos trazer pra vocês algumas referências de como o Ayrton Senna era muito querido e muitas vezes amado e idolatrado em terras nipônicas. O que acontece... E caso você não saiba, terra nipônica quer dizer Japão, tá? Terras japonesas, claro. Todo mundo sabe o gentílico do Japão, né? Porra. Né? Você sabe, né, Jota? Agora o Jorge baixou de verdade aí. Já começou a xingar. Né? Então, o que que acontece? Tudo isso começou quando o Ayrton Senna, ainda na Lotus, começou a ter contato com o Japão, porque em 1987, ele começou a ter contato com o Japão por causa que a Lotus, a equipe por quem ele pilotava na época, assumiu o motor Honda. E pra quem não sabe, a montadora Honda é uma das maiores montadoras no mundo e ela é japonesa. Então fale certo. É Honda. Opa. Mesmo. Tá na rua. Honda! Ai, Honda! Honda! É isso aí. Não vem com o negócio de randandandan, não, tá? Randandandan é foda, cara. Randandandan é Honda, na verdade. Porra. Vamos lá. O que acontece? Com o estreitamento de relações entre o Senna e o Japão, aconteceu a primeira... a primeira questão relacionada a, por exemplo, acordos, que a gente já ouviu falar na Fórmula 1, claro que tem um monte, mas a McLaren estava prestes a assumir a Honda como montadora e motor do seu carro de Fórmula 1. Aí, o que os japoneses disseram? Ok, nós aceitamos ser a sua montadora, o seu fornecedor de motores. Só que nós temos uma condição. E a condição era que eles contratassem o Senna para isso. Ou seja, a ida do Ayrton Senna para a McLaren em 1988 não foi por acaso. Na Fórmula 1 é por acaso, né, Jorge? Então, né? Mas esse caso foi descarado mesmo. Maravilha. São acordos. Isso alavancou a carreira do cara pra sempre, né? Quer dizer, enquanto ele viveu, né? Então, de certa forma, pra sempre, né? Enquanto pelo menos pra ele, né? Pois é. O que acontece é o seguinte: desde a Lotus, ele começou a mostrar pro Japão toda a proficiência que ele tinha como piloto. E a partir disso, ele começou a angariar fãs na Terra do Sol Nascente. Resultado, não só ele foi inspiração para muita gente, mas também para muitos artistas. Primeira coisa que é interessante que eu trouxe aqui a respeito de Senna na cultura japonesa é que lá ele foi apelidado como samurai. E vocês sabem muito bem o que significa os samurais para os japoneses, não? Ai. E o que acontece? Para um estrangeiro, um gaijin, ser chamado de samurai é porque o povo japonês ama muito essa pessoa. Não é pouco, não. Ou ele precisa ser o Tom Cruise. Ah, foda-se o Tom Cruise. Aí ele seria o último. Foda-se o Tom Cruise. Tá ele louco. Foi o último. E quando passar 30 anos da morte do Tom Cruise, a gente faz um anime espírito sobre ele. Não. Jota, você não entendeu a piada. Eu entendi. Que o Tom Cruise foi o último samurai. É. Não explique a piada. Não precisa. Já era ruim, mas agora parece que piorou. essa piada foi pior. Eu gostava mais do outro apelido que o Senna tinha lá no Japão, que era Príncipe Supersônico. Ô, coisinha mais gay da minha vida! É, com certeza, até porque em um dos momentos, em uma das corridas de Suzuka, que era o circuito que tinha lá do Japão, um dos pelo menos, teve uma determinada corrida que ele fez e que foi feito um troféu com a imagem do Sonic. O melhor troféu, e foi reencontrado há 2 anos atrás. Reencontrado? Como assim, Yata? Ele tinha sido perdido por muitos anos. Aí, olha só. Olha só, meu filho, entenda-se perdido como afanado, tá? Ah, faz mais sentido. Ele tava num depósito que ninguém sabia, nem o dono lembrava que tava lá. E aí, resolveram expor. Pra ver a importância, hein? É, a Jules Rimet não teve a mesma sorte. Vamos lá. Não, isso aqui, essa aí sumiu mesmo. A taça do mundo é nossa. Pois é. Mas a do Sonic era a do Senna. Pois é. E o que foi uma corrida no Grande Prêmio da Europa, na cidade de Donington, na Inglaterra, em 1993. Inclusive, foi o ano em que o Senna foi tricampeão. Que bom. Se vocês derem uma olhada no post eu vou trazer para vocês o tweet que mostra uma foto deste troféu em si. Uma coisa que é interessante também, para você ter uma noção de o quão idolatrado o Senna era no Japão, uma japonesa radicada aqui no Brasil mandou por entregas um kabuto pro Senna. Pra quem não conhece... Agora você tem que explicar, né? O que é Sim. Kabuto, Jorge? Vamos lá. Primeiro de tudo, é que Kabuto, ele é o capacete da armadura samurai tradicional japonesa. Mas tio Jorge, Kabuto não é escaravelho? E Pokémon? Então, o Kabuto... E o Pokémon também? Sim, temos várias referências a Kabuto, que é basicamente o inseto Hércules, aquele com o chifre grandão. Brincadeiras à parte, não é mesmo? Aquele que a esposa belo. Não é lá muito fiel. Exato. Na qual ele é belo. Então, que pariu, caralho! Uma palma de salvas pra ele, por favor. O que acontece? Esse capacete foi deixado lá na frente da casa do Senna na época. E ele guardou com carinho. Inclusive, ele tá exposto lá na Fundação Ayrton Senna, que hoje em dia é gerida pela irmã dele, Viviane Senna. Irmã gêmea, né? Mas como assim? Só deixaram na frente da casa dele? Foi entregue por entregador, o Álvaro. Ah, bom. Claro que não fizeram a sacanagem de deixar um pacote de uns 2 metros de altura na frente da casa do cara que quase nunca ficava em casa. Não, você não entendeu. É que a própria família expunha esta porra na frente da casa como se fosse um troféu, entendeu? Ah, entendi. Da Jorge. Não é que pegaram... Olha o correio, joga em cima do jogo. Deixa na frente de casa e foda-se, né? Isso tá muito caro hoje em dia, não naquela época. Mercado Livre! Aí joga. Olha o correio. Enfim. Eu não vivi a época do Mercado Livre, hein? Essa veio muito tempo depois. É. Mas o que você ia falar, ô Jota? Então, O capacete, o elmo samurai, ele é chamado de Kabuto porque a maioria deles tem esse chifre em formato no formato do chifre do besouro lá, não? Sim, é. Exatamente. Sim. Legal. Eu tô vendo aqui alguns aqui, tem uns grandes, uns pequenos, largos, estreitos, mas todos têm chifre, né? Legal, bacana. Sim, mas essa é a ideia, por isso que ele é chamado de Kabuto. Isso aí resume muita coisa, viu? Isso explica muita coisa da família japonesa também. Ai, lá, lá, lá. Sobre força, poder, sobre imponência, né? Isso aí mesmo, né? Isso aí. Lembre-se que chifre não é nada, são coisas que colocam na sua cabeça. Então. Inclusive o capacete. Hoje tá foda, hein? Hoje o bagulho tá tenso, vamos lá. Foi uma mulher que mandou pra ele, então foi uma mulher que colocou o chifre na cabeça dele. Ai... Jesus, essa até eu fiquei com vergonha, velho. Eu não falei nada. Eu sei, justo. Então, voltando à pauta, uma coisa que é interessante frisar é que o mundo inteiro chorou a morte do Ayrton Senna, e isso não é força de expressão. Isso é verdade. Todo mundo realmente chorou. Agora, um exercício de se praticar. Onde cada um de vocês estava no dia 1º de maio de 1990? Na frente da TV, vendo... Na frente da TV, vendo a corrida. 90 ou 94? 94. Tá bom. Eu estava assistindo a Globo e eu tinha acabado de terminar de jogar Mônaco GP. Olha aí, tá vendo? Eu estava na frente da TV vendo as corridas na posse dos meus 21 aninhos. Jota. Eu estava no bar. Com 16 anos, eu estava no bar, em pleno domingo, engraxando sapatos. E, claro, né, tava todo mundo torcendo porque tava querendo que chovesse para que o Senna ganhasse. Que era a grande mítica, né? Quando chove, o cara ganha independente. Não, ele era conhecido como o rei da chuva. E aí eu ali abaixado ali, esfregando o sapato do cabra, daqui a pouco, um puta que pariu uníssono no bar. E eu falei, o que aconteceu? Todo mundo se levantou, uns botaram a mão na cabeça. E eu, o que aconteceu? Olho pra TV, cara. Tá lá o Galvão Bueno desesperado, entendeu? E o povo, caramba, cadê? E agora? Será que ele vai se levantar? Não aconteceu nada. Ah, já era, acabou a corrida, né? Acabou a festa pra todo mundo. Então, na realidade, deveria ter acabado a corrida, né? Não, acabou Mas a corrida não pra quem acabou. Tava no bar. Acabou a corrida pra quem tava no bar. Porque, assim, ficou aquele clima de funeral, literalmente, né? Então... Pois é. Álvaro? Cara, sinceramente, eu não lembro. Eu tinha 6 anos, velho. É muito provável que eu devia estar assistindo junto com o meu pai. Mas eu confesso que acho que deve ser memória afetiva de ver várias vezes essa corrida em outras coisas. Mas eu não me lembro, cara. Sinceramente, assim, eu não vou mentir falar que eu lembro, porque eu não lembro, não. No dia 1º de maio de 1994... Meu pai resolveu levar eu, minha mãe e minha irmã pra assistir essa corrida num boteco perto de casa. Tava no bar, hein? E eu tinha meus 10 anos de idade. Assistindo apenas a TV e saindo de perto dela de vez em quando, só pra brincar um pouco, afinal de contas eu era uma criança. E o que acontece? Com o acidente e tudo mais, minha mãe... pegou eu e a minha irmã pela mão, sabendo a loucura que aquilo ia virar, e levou a gente de volta para casa, onde a gente ficou sabendo de todo o acidente depois. Bom, uma coisa que eu queria trazer com esse exercício que eu acabei de fazer, sabendo onde todo mundo estava e o que estava fazendo na época, pelo menos a gente sabe de 80% dos presentes aqui, já que o Álvaro não lembra. Ah, cara, é que eu era muito. Eu acho que eu sou mais novo aqui hoje, né? Sim. Uhum. Então, não me lembro. É só fazer as contas. O Jota tinha 16, eu tinha 10. O Nerdmaster, mais de 20. Eu tinha 6. Eu tinha 8. Então. Não, eu não tinha 6, porque foi em maio, então eu tinha 5. Pois é. Ou seja, ele tinha acabado de sair da manjedoura. É, cara, eu era. Eu, em algum. Olha, por milagre, em algum dos casos, eu era mais novo. Pois é, nesse caso aqui você é o mais novo. É. Por pouco, hein? Ah, pô, mais ou menos, né? Por pouco. Jesus é Não me sacaneia, Jesus. Jesus é um bebê. E assim, o porquê que eu fiz esse exercício de trazer o que todo mundo tava fazendo no dia e no horário da corrida? É porque eu trouxe um vídeo da TV japonesa, em que uma equipe de repórteres dessa emissora em questão, eles trouxeram a notícia da batida do Senna na curva Tamburello em Imola, e eles estavam visivelmente preocupados, e alguns deles até choraram em câmera. E é claro que, como nós estamos num podcast, os ouvintes vão ter que procurar por o link para poder ver. Não tem problema, o link vai estar no post. Obrigado, Álvaro. Outra coisa que também é interessante ver o relacionamento do Senna com os japoneses é o quanto que ele fez de trabalho de publicidade e ajuda técnica, vamos dizer assim, com a Honda. Porque se você pegar, por exemplo, a parte de propaganda, marketing, ele trabalhou muito com a Honda. E eu trouxe, inclusive, uma adaptação feita póstumamente, em que foi feito uma adaptação do pôster de Akira, que é mais ou menos na mesma época que saiu, por volta de 92, com o Senna caminhando em relação ao carro que tá de atravessado na imagem. Inclusive... Mas Akira é de 88, cara. É de 88. É. Mas a imagem que eu tenho aqui é de 2016, mas tá valendo. Então... Okay, mas a imagem é bonita pra caramba. Essa imagem foi replicada milhares de vezes, mas corta então, aí depois. Não, até aí tá tranquilo. O que eu tô querendo dizer é que o anime de Akira foi pro 92. E sim, senhores ouvintes, eu cacei. De 88 a 93, todas as temporadas, animes que tinham a ver alguma referência com Ayrton Senna, e não tem. Louco. Uma coisa que não tem, não tem no anime, mas os mangaká e os animadores fizeram uma porrada de ilustrações, tá? Exato, vamos lá. Uma coisa que é interessante notar com a Honda é que eles têm um modelo que é o da Nissan, quer dizer, da Honda, que é o NSX-R. Não é à toa que tem S no nome, né? E ele fez, no autódromo de Suzuka, uma demonstração com o carro recém-fabricado, uma demonstração de como se pilota a bagaça. E é nesse vídeo que a gente conseguia ver que o Senna conseguia pilotar qualquer coisa, filhão. Inclusive, ele adorava aqueles aviãozinhos de aeromodelismo. O cara pilotava tudo, né, cara? Pois é. O cara começou a vida na porra do kart. Quem dirige kart, cara, dirige qualquer merda. Pois é. Porque kart é... Eu não sei se o ouvinte já experimentou dirigir um kart alguma vez na vida. Já, legal. O kart de competição, não os karts em vagabundo de parque de diversão, não, tá? Kart de competição, meu filho, é uma merda pra dirigir, porque tu parece que tá dirigindo a porra de um cortador de grama, que a tua bunda vibra tudo, que a porra do motor tá literalmente embaixo da tua bunda, entendeu? Pois é, né? Você é tão romântico. É... Nossa senhora. Falando em corridas de carros, Fórmula 1, Senna, enfim, é interessante a gente frisar que as referências dele na cultura pop japonesa são muito, muito grandes. Inclusive, eu tinha falado até do troféu do Sonic, que ele ganhou no Grande Prêmio da Europa. Eu tenho uma imagem que foi feita com o Senna recebendo esse troféu e do lado o Sonic erguendo um troféu com a imagem do Senna. Do Seninha. Do Seninha, Do Seninha. Exato, do Seninha. É da hora isso. Erro na desenho, sabia? Pois é. Que é justamente o nome do Senna com dois N's, né? A imagem tá com um N só. Só pra poder ficar o mesmo número de letras da palavra SEGA. É porque não cabe, né? Então, mas é como o Yata disse, eles fizeram desse jeito mais por causa que o sobrenome do Senna são 5 letras, não são 4. E duplicar a letra N no caso, ele adicionaria mais um caractere no japonês. E dá pra ver na ilustração que eles comeram esse N, pegaram esse N... Botaram com a fonte na puta que o pariu, que não tem nada a ver com nenhuma das outras letras. Cara, meu, Meu lado design tá chorando horrores nessa imagem agora. Puta que pariu, cara. Eu não falo nada. Eu vou dar o nome do criminoso. O seu Kael, é que tá, ele assinou a porra da obra, tá escrito ali, tá? O seu Kael, a próxima vez faz essa merda direito. Faz a porra da letra com a grafia correta, caralho. Cara, era só fazer um chanfro ali no meio, mano. Não só é? Pra... Não é, cara? Dá um ranço dessa porra. Cara, parece que fez um desenho tão bonitinho, na hora de fazer o N fez nas coxas, caralho. Então, foi refação no final das contas, né? Entregou o um material, falou assim, não, faça assim, eita puta que pariu. Aí mandou, né? De qualquer jeito. Bom, vocês sabem que algumas vezes... Quando você tem alguém muito famoso e que o pessoal gosta demais, algumas crianças recebem o nome em homenagem a essas pessoas famosas. Com o Senna não foi diferente. Temos um patinador... Não, peraí, fale mais sobre isso, São Jorge. Não, no meu caso foi por causa de santo. Então, São Jorge. É isso questão que eu falei, religiosa. São Jorge, né? Por isso que eu falei São Jorge, né, ô? E você não acha que São Jorge é famoso? Pois é, mas eu tô falando de pessoas, eu não tô falando de imagens religiosas. Tem muitas pessoas com o nome de Jorge. Eu sei. Então? Mas... a maioria de santo. Salve Jorge! É. E alguns até filho de santo, outros pai de santo. Vários Jorges. É. Nesse ponto... Eu tô falando do patinador Senna Miyake. Sim, é com um N só. Igual o troféu da SEGA. Exato. Não, é porque no caso, se ele botasse Senna com dois N's, ia ser Senuná. Ou Senna. Não, na verdade, Senna. Ele teria um N com a sílaba Na, entendeu? Não é o caso. Então, para simplificar, eles tiraram um caractere que seria a letra N. Que bom. E em uma das apresentações desse Senna em questão, ele fez a apresentação dele utilizando um macacão vermelho. Em homenagem ao piloto. Não só um macacão vermelho, mas uma cópia muito bem feita da porra do macacão de piloto do Senna mesmo, que era faixa branca, cheio dos parangolé, porque todo mundo aqui sabe que inclusive isso é uma piada recorrente na Fórmula 1, que nada leva mais merchandising do que macacão de piloto, né? Sim! Sem dúvida. O mais legal... Como ele não podia botar merchandising de verdade, ele só botou Senna, sucesso, o nome dele, mas como se fossem as plaquinhas de merchandising do macacão. Poxa, podia botar um Marlboro ali, né, velho? Ia ficar massa. Não, porque ele não era patrocinado pela Marlboro. E a Marlboro iria processar ele se ele fizesse isso, seu biruta. Eu colocaria Bomboro, ia ser massa. Então, mas piadas à parte, muitos mangakás fazem isso, tá? Eles querem utilizar uma determinada marca e eles alteram a grafia de propósito só pra poder utilizar a mesma tipografia. É o Marlboro. Agora, uma coisa engraçada, se a gente for parar pra analisar assim, esse Senna Miyake, é que nesse macacão aí, ele fica fazendo uma mistura, né? Por causa das cores também, né? Justamente de uma mistura de Jaspion com Knuckles do Sonic. Muito bem. Várias mais referências. Em campo. Muito pois bem. É. Várias referências. E o mais legal disso tudo são as referências na cultura pop que também o Senna trouxe. Sabe quem que era amigo pessoal do Senna? Akira Toriyama. Não, Jorge. Quem era amigo pessoal do Senna que eu nem estou vendo na pauta? Né? O nosso também já... saudoso Akira Toriyama. Inclusive, né, se foi recentemente. Uma pena. Obrigado, vou te Toriyama contar um negócio, não. Vou te contar esse negócio, não. Essa foto é velha, hein? Sim. O Toriyama tá com uma cara de bebê. Sim. Ele tinha tomado um saque aí e ficou com essa cara de bebê. Não, Jota. Fala aí, Atal, o que, que você ia falar? Não, a gente tem que lembrar que essa foto é tão velha que o Senna tava vivo nela. Nossa senhora! Humor negro! Mano. Nossa, que... E Atal, faz favor pra mim, amor. Me lembra de eu te dar uma porrada na cara quando eu te ver na primeira vez que eu te encontrar? Depois do abraço de urso, eu vou te dar um murro no meio da cara, tá? Pra variar, né? Essa foto vai estar no post, gente. A foto do urso? Também pode ser, nunca se sabe. Mas não no post deste episódio. Ah, sim. É, o mais interessante é que se você pegar alguns desenhos que o Akira fez... Uhum. É, são de Goku, Gohan, Bulma. Eles estão todos ao redor da McLaren do Senna. Aquela McLaren que ele pilotou por tanto tempo. Cara, o desenho do Goku de Senna levantando abraço dentro da McLaren é tão bonitinho. Pois é. E também tiveram duas obras. Na verdade, eu dados o suficiente para passar aqui no episódio, eu só achei sobre uma. E eu trouxe, inclusive, uma das páginas do mangá, que simplesmente é sensacional, é de F. no Senko, Ayrton Senna no Chousen. Por tradução, fica como o relâmpago da Fórmula 1, o desafio de Ayrton Senna. Relâmpago Marquinho. Cara, tu vai achar que é sacanagem, mas não. Aí o Lightning... O Lightning Marquinho, né? O Relâmpago Marquinho. É por conta dessa revista, sim. É por conta de ser o Relâmpago da Fórmula 1. Tá vendo? Sim. Ela foi escrita por Koryu Nishimura. Ele só fez essa obra, pelo menos até onde eu pude pesquisar. Aí você pode perguntar. Porra, Nerd Demais, você tem certeza? Sim, o McQueen é de McLaren. Sim, exato. Não é à toa que o Relâmpago McQueen é vermelho. Também... Mas o Relâmpago McQueen não é do Steve McQueen? Também! Não. O McQueen são duas referências. É o McQueen do Steve McQueen e McQueen também de McLaren. Cara, eu sempre achei que era só do Steve McQueen. Não. É também referência a McLaren. Não sabia. Pois é. Ele foi desenhado por Katsuhiro Nagasawa, de obras como Kyohaku Gakuen e The Edge, e Hirohisa... Nossa, esses dois são só mangá, velho. Eu tô zoando. E Hirohisa Onikubo. É que você pensou que ia ser um episódio quando eu não ia perguntar nada, né? É claro que você ia perguntar. Você, pra me zoar, é dois palitos. Vamos lá. E Hirohisa Onikubo. De outras obras como Hahatoko no Kanbi, na Chokyokosa, Trickster... E ele também foi animador e fazendo partes de JoJo's Bizarre Adventure. Um abraço pra Sara. E a Sara vai à loucura e a gente nunca mais vai fazer outra parte, porque a Sara demora pra caralho pra fazer a porra das pautas. Então, é porque a aventura é tão bizarra que ela demora séculos pra fazer. Tá pior do que o final de One Piece, isso aí. Então tá bom. Só um adendo, Jorge. Isso aí foi lançado em 1990, viu? Sim. Na época que o Senna, inclusive, estava lá pilotando pela McLaren. Eu vou te contar um negócio, não. Se isso aqui é um exemplo da arte, a arte tá bonita pra caralho, hein? Eu achei fantástica. Que, assim, você reconheceu o olhar do cara só no capacete, cara. O cara é muito bom, velho. Né? Pois é. Uma coisa que é interessante, em algumas entrevistas... que ele já fez, inclusive, para a mídia japonesa, ele já tinha dito que uma das inspirações para ele se tornar piloto foi ele gostar de Speed Racer. Ô Jorge, é só eu que tô ouvindo o barulho do carro nesse último quadrinho aqui? Cara, eu tô vendo essa grafia aqui, para mim, eu tô ouvindo o barulho do carro aqui passando... Pois é, é como o cara fez um desenho tão bem feito que às vezes a gente pode ouvir a sonoplastia. Puta, assustador. Então, uma coisa que ele ficou contente quando soube que ele mesmo tava virando alvo de mangakás, que não só ele teria as suas façanhas atrás do volante eternizadas, mas também ele como pessoa. Porque eu não sei se vocês sabem o porquê que o Japão gostou tanto do Senna. Porque ele reunia em si todas as características que os japoneses prezam mais. Como esforço, como garra, como perfeição no que faz. E no maior de tudo, a humildade. E como todo anime japonês, ele tinha o seu rival. Sim. E com certeza. Não podemos esquecer também de um detalhe importante, o poder do protagonismo. Mesmo Sim. quando era de última hora, ele vencia assim de uma forma espetacular. É, mas no caso do Senna não era poder do protagonismo, não. Ele é... O poder da chuva. Era poder de habilidade mesmo, o cara era foda. Isso é só mais um nome para quem é protagonista de sua própria história. Tá, isso é só mais um nome para o protagonismo. Bom, é, uma coisa que é interessante, o Yata falou mais cedo, inclusive, foi a coisa que ele fez antes de assistir a corrida, é o jogo para Mega Drive Ayrton Senna Super Monaco GP. Teve duas edições. E eu trouxe uma imagem da propaganda que foi feita pro Super Monaco GP 2. Aliás, uma coisa engraçada, que a versão do Mega Drive, que é esse Super Monaco GP 2, realmente é com Ayrton Senna. É realmente o nome, Ayrton Senna Super Monaco GP 2. Só que a Tectoy, que era a distribuidora do Mega Drive e do Master System aqui no Brasil, para aproveitar o lançamento da fita do Mega Drive, eles pegaram a Super Monaco GP1, que era do Master System, eles botaram a Ayrton Senna na capa, botaram um JPEG safado do Ayrton Senna na tela inicial e relançaram a fita do 1 dizendo que era o Ayrton Senna Super Monaco GP2 para Master System. O Brasil é o único país que tem essa merda, dessa gambiarra safada para vender mais fita. Pois é. Eu joguei essa bexiga, mano. Eu acostumado a jogar o Top Gear, fui jogar isso aqui. É muito complicado comparado a Top Gear. Eu não consegui jogar muito, não. Isso é. Todo mundo fala que esse... Principalmente a fita do Mega Drive, que foi feita para ser desse jeito mesmo, você tinha que mexer em muitos parâmetros do carro. Era um negócio muito mais técnico do que a corrida. Não era uma corrida só para fazer graça, tipo um... Need for Speed, por exemplo, entendeu? E o gráfico também, comparado aos gráficos da época, tá muito bacana. Ah, pois o do Mega Drive, sim. O do Master System é sacanagem, que é a porra do GP1 lançado de novo. Porque não mudaram porra nenhuma no jogo. Só botaram a tela do Ayrton Senna no início. Só. É. E a cara dele na capa, óbvio. Só. Agora, uma coisa curiosa é que, assim, eu como criança, eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas mesmo assim eu aprendi a fazer aquilo funcionar. E, tipo, o próprio Ayrton Senna mesmo, não lembro que revista que foi que ele deu entrevista falando e tal, né, ele falava que aquilo lá era o mais próximo da realidade que podia encontrar, assim, um jogo de corrida. E até hoje eu acho que é um dos mais próximos, assim, pelo menos a parte técnica, né, porque a maioria ainda a gente não sente exatamente como é a parte, assim, do background do negócio. No caso do Mega Drive, e sim, crianças, eu joguei, por isso eu tô sabendo essa porra toda. No do Mega Drive, você tinha que escolher pneu pra chuva, ou pneu slick, pneu com grade, ou pneu tal, pneu macio, pneu duro, porque você tinha que avaliar se ia chover, você tinha que ter um olhar na previsão do tempo se ia chover ou não chover no dia. Cara, era muita dor de cabeça pra porra de um joguinho de Mega Drive de corrida, cara. Sério, não. O pior é que todos esses ajustes aí realmente faziam diferença no desempenho do carro, cara. Isso é muito bizarro pra época. Sim, isso é verdade. Mas o que eu tô te falando é que, pra época, esse jogo era muito trabalho pra pouca diversão. Vamos ser sinceros. Não tô falando que o jogo é ruim. Não, o jogo era ótimo. Mas dava um trabalho do cão, entendeu? Yeah. Por isso que eu voltei pra Top Gear. É, tá bom, né? É, Uma coisa que é interessante, eu até esqueci de... Eu acabei lembrando agora, passando pela pauta enquanto vocês estavam falando. Lembra aquele troféu do Sonic no Grande Prêmio de... do Grande Prêmio da Europa de 1993? Tava tudo acordado para que fosse erguido por um campeão da Williams. Por quê? Sonic é azul, o Williams também na época. Aí o Senna chegou pra eles e falou: foda-se. Exato. O aí, Knuckles ganhou. E aí, o que que eu tenho um jogo na SEGA, bora ganhar. E aí o que que acontece? Pros japoneses, que são os donos da SEGA nesse caso, pra eles ficou tudo por isso mesmo, porque por mais que não ganhou, porque ficou ele com o troféu da SEGA na mão, como primeiro lugar, e se você vê o pódio desse Grande Prêmio da Europa, o segundo e o terceiro lugar são da Williams. Ou seja, você tem um cara de vermelho segurando o troféu do Ouriço e que tinha duas pessoas de azul do lado. Azul no fundo, né? O backdrop dele lá. Ó. Meu filho, não adianta nada você planejar, não, vai ganhar o William, tal e coisa. Mesmo, foda-se você e o teu planejamento. Choveu, mano, é comigo. Eles esqueceram do fator Senna, né? Vamos lá. Né? Tele, Senna. O outro, cara. Nossa senhora. Eu tô falando... Eu não sei se vocês estão, ouvintes, estão olhando a foto do tal do Senna levantando o ouriço. Percebam, senhores cavalheiros que estão aqui na chamada junto comigo, a cara de deboche que o oficial ali tá do lado de um dos caras da William, ele com certeza tá falando, era aquilo ali que tu queria, né, filha da puta? Tá vendo a cara de deboche do oficial da prova ali do lado da cena? É aquela história do... Se fodeu, meu. Se fodeu, meu filho. Se fosse o Senna nessa hora, eu botava na frente do cara da... Acho que da McLaren era o... na McLaren era o Senna. Era... Da Williams. Da Williams, isso. Ele devia botar... Você quer, bebê? Quer pra você? Não, meu. Pois é. Então, os organizadores deviam estar com a cara, né, de bunda da porra nessa hora. Ó, eu estou buscando pra vocês neste exato momento. Deixa eu ver. 93, Europa. Aqui. Bom, vamos ver o pódio. Aqui. Aqui, achei. Pra vocês terem uma noção. Senna ganhou a corrida, obviamente, com Damon Hill e Alan Prost do lado, um de cada lado. Poxa, só podia ser, também, né? Era o Damon Hill e o arquirrival do Senna, que na época era o Prost, né? Sim. Mesmo em outra equipe, ele fazia de tudo. Mas na verdade, se você levar em consideração ali, por mais que a gente tivesse até um episódio em que o Senna atirou o carro no Prost pra poder tirar ele da corrida, né? Mas o Prost fez a mesma coisa. Gente, olha só. Antes. Vamos botar os pingos nos i aqui na conversa? O Senna não é santo. Nunca foi. Senna era um... Xuxa. O Senna era um puta... Mano... Presta atenção. O Senna era um puta de um piloto, sim. Habilidoso, pra caralho. Campeão, puta que o pariu. Mas ele, às vezes, roubava umas jogadas ali no meio da corrida, cara. Que porra. Teve uma vez que eu acho que era um grande prêmio da... Caralho, fugiu o nome da porra. Mônaco, que é aquele feito nas ruas, lembra? Sim, Mônaco, que ele era chamado de... Ele sempre foi chamado de Príncipe de Mônaco, porque dentro da carreira dele são poucos os grandes prêmios de Mônaco que ele não ganhou. Por quê? Ele sabia certinho onde enfiar a porra do carro pra cortar o filho da puta que tava na frente dele na porra do Mônaco, cara. O que ele cortava os competidores dele na porra do circuito de Mônaco, cara. Dava vontade, às vezes dava até vergonha alheia. Não, Senna, faz isso não. É maldade. Não, menos, Senna. Mas fazer o quê, né? Todo mundo ficava, aê, Senna, corta mesmo, esse filho da puta, corta no meio! Né? Muito bem. É, agora, uma coisa que, assim, não é lá no Japão, tampouco é pertencente à cultura japonesa, mas tem a ver um pouquinho com a questão de quadrinhos. E sim, agora é hora de falar de Seninha. O quadrinho... Eu tenho! Que bom! Até hoje eu ainda deixo guardado tudo da época. Me tira uma dúvida. Era dos estúdios do Maurício de Souza? Não, era da Abril. Porra, mas o traçado era igual à Turma da Mônica. Então, na verdade, se não me engano, o desenhista era o mesmo daquela versão lá dos Trapalhões, hein? Era mesmo. E que, inclusive, trabalhou pro Maurício de Souza um tempo antes. Peraí. Tá, calma. É que vocês estão falando com a porra de um velho, tá? Quando vocês falam gibi dos Trapalhões, é aqueles que ali eram parecidos com crianças ou aquele velhaco da Block que o Didi tinha um queixo do tamanho de um burro? Parecido com criança. Tá. Que depois teve um monte de cosplay deles fazendo filmes e outras coisas do gênero, né? Sim. Se eu não me engano, é o mesmo estúdio do Pelezinho, do Seninha, dos Trapalhões. Sim. Pelezinho não, porque Pelezinho é a Turma da Mônica. Não. Se eu não me engano, teve um gibi do Pelé antes disso aí, cara, na época do Didi. Pois é. Bom, o que acontece é que, assim, as referências do Senna na cultura pop japonesa vão disso pra muito mais. Infelizmente, eu não consegui achar muito mais coisa pra poder trazer aqui pra vocês. Se os outros aqui presentes da bancada trouxeram mais alguma coisa além do que eu coloquei na pauta, sintam-se à vontade pra adicionar agora, por favor. Podemos? Quer dizer, posso? À vontade. Maravilha. Podemos, política. Bom, é aquela coisa, né? Tipo, antes da parceria dele exclusiva com a SEGA, ele ainda apareceu em vários jogos de Fórmula 1 que eram licenciados pela FOCA. O nome da empresa era FOCA, F-O-C-A, né? Então tinha todos os carros e pilotos oficiais, incluindo jogos como F1 Sensation, F1 Circus 92 e tal, né? E depois da morte dele, o Gran Turismo 6 teve uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. Né? Além do próprio Sega Saturn, e, assim, a versão branca japonesa, né? O famoso Segata Sanshiro... Ele, numa das versões, que é a que eu tenho aqui, com caixa, manual e tudo mais, vinha justamente com aquele especial dele, que é o Ayrton Senna Personal Talk, Message for the Future, foi lançado em 95. É um disco de mídia interativo, tinha, se não me engano, acho que era umas 2 horas e meia de entrevista dele, em inglês, apesar de ter sido feito exclusivo pro Japão. É, que são entrevistas de 87 a 93, dele falando da vida pessoal, profissional, tinha imagens, clipes de vídeo, música e tudo mais. Então, assim, e inclusive, de vez em quando eu ainda boto pra assistir, assim, no meu Saturno, porque, querendo ou não, né, é o Ayrton Senna, cara. E, assim, lógico, o Monaco GP2 do Mega Drive original eu tenho, e o do Game Gear eu jogava bastante justamente porque nem sempre eu podia estar usando a TV, já que às vezes minha mãe tava assistindo novela, né, meu irmão assistindo futebol, e são coisas que não me interessavam tanto, e eu ia pro Monaco GP, né. Muito bem. Alguém mais tem mais alguma coisa pra acrescentar? Cara, não. Eu não tenho nada. Deixa para a bancada. Voltando na história do Relâmpago Marquinho, eu não sei se vocês lembram daquela merda de filme Carros 2. Ah. Tá? É outra prova de que o Relâmpago Marquinhos tinha o nome de Relâmpago por causa do Senna. Porque teve uma corrida no Japão, no meio daquele filme, né? Vocês devem lembrar que o Relâmpago estava concorrendo com um carro de corrida de Fórmula 1 e um monte de outros carros. E que, inclusive, esse carro de Fórmula 1 era vermelho, ou seja, Ferrari. Né? Aí o que acontece? O Relâmpago era ultra famoso no Japão. Tinham bonequinhos do Relâmpago, tinham fãs do Relâmpago. Aí por que será que tinha tanto fã do Relâmpago no Japão? Que mistério! Pois é. Esse é um dos pontos que a gente sempre pode dizer que, né? Se carros pode ter sido uma homenagem da Pixar pro Senna? Não? Não, o Relâmpago Marquinhos com certeza era. Ah, tem uma curiosidade, Jorge, que o personagem lá do Yusuke Murata, o Kuwabara, ele foi inspirado no Senna. No mangá iShield 21. Ah, tá. Alguém se lembra do anime Capeta? Sim, não. Capeta, não, eu já ouvi falar, eu já vi pelo menos algumas páginas do mangá. Então, eu nunca vi, minha mãe era muito religiosa, eu não deixava. Eu sabia, eu vi essa piada chegando a cavalo, velho. E quem tava pilotando o cavalo? Justamente Sérgio Malandro, porque ele vinha atrás da terceira ex do Ayrton Senna, Xuxa Meneghel. Yeah, yeah! Cara, esse papo do Senna com a Xuxa não cabe bem aqui no Animesphere, mas calma, ouvintes, que vai ter um Paranerd sobre isso. Eu vou falar tanta merda sobre essa parte do Senna com a Xuxa, cara, porque é tão vergonha alheia essa porra dessa... Quem não lembra aquela merda daquela cena de TV, deveria ser romântica, do Senna com a Xuxa, no show da Xuxa, que a Xuxa quase se jogando pra cima do Senna, e o Senna parecia um autista, cara, ele não fazia merda nenhuma, cara, puta que pariu! Se jogando, você tá sendo gente boa pra não falar... Não, eu tô falando... Não, eu tô sendo gente boa, porque ela foi uma piranha nessa cena, cara, puta que pariu! Ela não fica sabendo que você disse isso. Hein, foda-se. Deus. Processa. Me processa, Meneghel. Vem em mim, tô facinho. Tá bom, né? Bom, então. Mas assim, por exemplo, publicamente, né? Tipo, os fãs e tudo mais só tiveram acesso à informação de 4 ex dele. Né? Ele tinha uma ex-esposa, eu tava conversando com isso com o Álvaro mais cedo. Né, que era a Lilian, né, que foi amiga de infância e tal, na adolescência namoraram, só que aí o casamento durou só um ano. E aí ele acabou conhecendo a Adriane, né, que... Não é a Galisteu. É. É a Adriane Yamin, ou Yasmin, sei lá, nunca lembro. É Yamin. É Yamin mesmo? Maravilha. Uhum. Inclusive ela escreveu, né, compartilhou, né, com o pessoal que escreveu o livro Minha Garota, de 2019, justamente falando sobre esse relacionamento. Aí, lógico, né, um dos mais comentados que a gente mesmo comentou agora foi com a Xuxa, que foi de 88 a 1990, ou seja, né, a gente viu aí 2 anos de cringe total. Aí veio a Adriane Galisteu, que foi a última namorada conhecida dele. Se conheceram em 93 e ela tinha 19 na época. Então, entre a Xuxa e a Galisteu, teve mais uma. Então... Mas essa, assim, eu não consegui lembrar o nome dela. Não, mas ela foi por tão pouco tempo que acho que até pouco relevante. Cara, mas essa história do Senna com a Galisteu também é outra que eu vou descascar a situação depois no Paranerdia, tá? Porque essa mulher da Adriane Galisteu, que eu tenho um ranço dela até hoje, porque... O que ela se aproveitou da viuvez que ela ganhou de ser a viúva do Senna, porque era namorada na época, sendo que ninguém nem sabia que essa porra namorava a porra do Senna, né? Era uma namorada tão escondida que acho que nem o Senna sabia que ela tava namorando ele, entendeu? Cara, nossa, mas dava tanto pano pra manga essa conversa. Aguardem o Paranerdia pra vocês ouvirem mais putarias a esse respeito. Pois é. Dias a esse respeito, eu dei uma procurada rápida aqui pra ver se eu achava o nome da menina, por causa que eu lembrei do livro, né, que foi falado sobre, que é Christine Ferracil, ou Ferracil, sei lá como é que pronuncia. Né, então, sim, assim, eles tiveram um relacionamento em 85 e reataram em 90, depois terminou com a Xuxa. Né, pois e, é. Lógico, viveram juntos alguns meses na casa dele em Portugal, então por isso não foi tão falado, né, viveram juntos, meio que exclusos, se for ver. É, por isso que eu falei que foi tão pouco tempo que não tem nem questão de menção. Assustador. Aí das duas, uma, senhor querido ouvinte. Ou o Senna era a porra de um putanheiro que ficava namorando uma cada ano, ou era realmente essa história dele ser meio autista, entendeu? Porque sim, existe um boato de que ele tinha autismo por conta do, vamos dizer, da pouca capacidade de interação social que ele tinha. Porque todo mundo já viu, cara, o Ayrton Senna dando entrevista apareceu a porta. Né? É. Bom, essas questões à parte, porque a gente vai deixar pro Paranerdia quando o Nerdmaster vai debulhar a bagaça toda. As referências a respeito do Senna com a cultura japonesa, pelo menos por enquanto, ficam por aqui. Vamos trazer aqui os jabás do pessoal aqui que está presente. Começando por aquele que tem mais jabá do que, né, do que todo mundo junto. Né, Yatá? Sim! Ai, então, meu Deus. Vai lá. Eu, o Yatá, eu vou deixar só uma coisa clara aqui. O Yatá só tem mais jabá do que eu por tua culpa. Por minha culpa? Tá bom. É, porque você que não botou o Paranerdia pra funcionar direito. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Tem Nerdmaster. É, eu já dizia o Homer Simpson. Vamos lá. Yatá, por favor. É isso aí, galerinha. Bom, como vocês ouviram, eu sou o Yatá, vocalista da banda Arigatões, também da dupla Lago Toya. E se forem procurar bastante aí, vocês vão encontrar o canal Yatalog, né? Além do Teoria Geek, onde eu escrevo matérias aí sobre filmes, jungstation.com.br, jungames.com.br e, logicamente, não pode faltar lá o meu Instagram, Henrique Poeta, com a letra K em vez de QU, porque na época eu não aceitava, né? A letra QU, por algum motivo. E lógico, no Twitter, que agora é o X, eu chamo de Twitter, vocês podem encontrar como o DJ Yatá, porque além de roqueiro, eu também sou o DJ. É isso aí, galera. Fui! Porra! Muito bom, bem. Como diria Papaco, porra, tudo isso. Né? Tudo isso. Vai, Jota. Eu sou o Jota Santos, do podcast Água de Moringa. Você me encontra lá no Instagram, Água de Moringa Oficial. E no YouTube, @ Água de Moringa, certo? Vai lá, segue a gente, curte o nosso trabalho. Ah, eu também sou escritor e estamos finalizando o nosso livro Histórias da Caatinga, onde a gente conta os causos de Nem Dizer Preto. É um livro sobre cultura nordestina, onde a gente conta as desventuras de um herói do povo nordestino em sua jornada pelo sertão. Então, gente, segue a gente lá, participa de nossas campanhas. Quem tem conta na Twitch, vai lá, de vez em quando a gente tá fazendo umas lives lá. Participa com a gente, muito obrigado. E na Twitch ele tá como Água de Moringa 1. Só digitar Água de Moringa que você encontra. E tu deixa Álvaro de ser besta que tem vídeo. Ui. Teu, tem gravação tua no Paranerd, no canal do YouTube do Paranerd também, tá? Teu tem? Pai d'égua. Claro que tem. Claro. Álvaro, diga, Jorge. Sua vez. Eu tô aqui. Que bom. Que bom que você tá aqui, cara. Se você não dissesse, eu não tinha percebido. Não estou em mais lugar nenhum, então eu tô por aqui. Por que que eu falei isso? O podcast que o Álvaro fazia parte, que era o Fatal Error Nerd, Deu Fatal Error. ele simplesmente deixou de ser um Fatal Error e morreu de vez. Então. Deu um Error de vez. É, literalmente deu um Fatal Error nele. É, não, é. A máquina não sobreviveu a esse Fatal Error. Então, assim, até segunda ordem, tem algumas coisas que estão rolando em bastidores que, por enquanto, o Álvaro não vai citar. Não, não, por enquanto vai sair um vamos falar em primeira mão, né, que vai sair um podcast novo, que provavelmente vai ser só pelo YouTube ou Twitch, sei lá, vai ser vídeo, vai ser eu e a Rafa lá, que era eu e a Rafa lá do Fatal Error, e vamos seguir aí, cara, mas ainda não tem data certa, não tem quando que a gente volta, então, por enquanto ainda só tá no boato, uma hora a gente volta. Oi. O Álvaro, deixa eu só ser chato nessa conversa. Mais um pouco. Se é no YouTube, cala a boca, filho da puta. Se é no, se é no YouTube ou é em vídeo, não é podcast, não, tá? Ah, cara, vai ser um negócio aí. Ah, tá, um negócio tudo. Negócio, todo mundo negócio... fala de MesaCast. Mas não vai ser MesaCast porque eu tô no Paraná, a Rafa tá lá no Espírito Santo, sei lá onde. É lá no Nordeste. Então, vai ser um treco aí. Então, vai ser você na sua mesa e ela na dela, ora. É isso aí, é o nosso mesa. Escrivaninha cast, ótimo. É. Muito bem. Inclusive, a gente precisa de um nome, então, por favor, ajudem. Jesus Cast. Não, mas não é só meu, então eu não posso chamar de Jesus Cast. Escritório Cast. Escritório que é. Cada um tem a sua mesa, muito bom. Eu já quero essa narração no meu telefone aqui, no meu ouvido, na hora de dormir, viu? Você quer a minha voz no seu ouvido? Não, a do Yatá, caramba. Ah, todos querem a minha voz. Ah, delícia. Oh, meu Deus, que vergonha. E como o próprio Nerdmaster disse no meio do episódio, o Paranerd ainda não voltou em maneira definitiva porque eu ainda estou reconstruindo o site. Mas se vocês quiserem dar uma olhada lá no canal do YouTube, é só vocês dar uma olhada lá, que inclusive tem episódios inéditos, inclusive o último foi uma entrevista. Nerdmaster, fala mais sobre essa entrevista. Sim, entrevista uma pessoa quase que ninguém conhece, né? Ninguém nunca ouviu falar, né? Nem as pessoas que escutam esse podcast, que afinal de contas não é o cara que dublou o Jet Black do... Caralho. Esqueci o nome da porra do anime. Tá ficando velho ainda, demais. Pra caralho, cara. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, Não fugiu o cowboy, só tava vindo o Bebop. Muito bem. Eu que não lembro de nada, lembrei, Cacilda. Pra tu ver, né? Desgraça. TDAH às vezes não é uma merda, né? Pois é. Então o que acontece? É um cara que nem dublou o Jinbe do One Piece também, não, né? Não, imagina, fico... né? Dublou ninguém também, né? É um cara tal, um sujeito talvez você tenha ouvido falar, um tal de Mauro Ramos. Não sei se você já ouviu falar, né? Dublou Pumba. Dublou Husker no Hotel Rasmin Hotel, e por aí vai. Então, sim, tem uma entrevista no Paranerdia com ele, onde você pode ver a linda face do seu Mauro Ramos e a lata feia do Nerdmaster do outro lado. Muito bem. De resto, eu tenho a agradecer vocês terem ouvido o episódio até aqui. Um grande abraço e fiquem com os nossos jabás. Já, Matane! Né? Bye, bye! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Animesphere a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho, e a partir de R$1 você já consegue, e toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Animesphere na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/animesphere